exclusivo. É do mal, é do mal, som. Eu vou pela quebra, agora eu vou. Pinóquio, que nariz é esse? Tá mentindo muito pelos seus interesses. Morato Netalzinho, seu prefeito não é bom nem é bril. Não me divirto com pão e circo sensacional. O plano do lobo mau é pau, é pedra, é o fim do caminho. É o rap da quebra que sempre anda sozinho. Sua panela tá sem tampa, então não adianta. A fome aqui é tanta, só os seus deixei a pança. João e Maria indo para o forno. E os que estão em torno não soldados, são mordomos. Os projetos do governo não me calo. Eu ganho bem mais e no na rinha do galho ainda falo. Pior do que os vendidos são os dados. Querem meter o pau, mas são tudo pau mandado. Espelho, espelho meu, espelho, espelho meu. Existe alguém na oeste mais malvado do que eu? O TR não cola, o TR desfaz. O TR não rola, ele é mala demais. O TR é isso, o TR é aquilo. Parou com o rap e agora tem filho. Obrigado meus fãs, mas preciso ir para o alto e avante. Isso é se eu conseguir. Rapunzel, jogue seus cabelos. Eu quero subir já que não posso detê-los. Tem gente que acha que o TR é do mal. Tem gente que acha que o meu rap é do mal. Mas TR é TR, de poucos amigos do mal. Sempre foi meu malvado favorito. Tem gente que acha que o TR é do mal. Tem gente que acha que o meu rap é do mal. Mas TR é TR, de poucos amigos do mal. Sempre foi meu malvado favorito. Do mal sempre foi meu malvado favorito. TR nação, ó, meu malvado favorito. Subúrbio, meu malvado favorito. Escolha você, seu malvado favorito.